esquerda, um Papa 28 Alfa, afastado em torno de 4 milhas ao norte do aeródromo, mantendo esperar a visão naquele setor. Vento no 40 graus, Medusa Norte, ajuste altímetro no 0 no 7017, pistão no 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, Oxané, A gente espera terminar a hora com o Jean, serviço comandante errado, mantenha a nível de 190 e chame o controle da Caju, frequência 1203. Mantendo a 190, vai chamar a Caju 203 e chamar a 1204. Estabilizado 3, 1, 2. Controle 1, segundo chama turno, no meio do decimal 9, 5. 6258, solo 30, libera a pista direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 9. 219, obrigadão, boa noite. Boa noite. De 4 milhas ao norte do aeródromo, mantendo a supervisão naquele setor. Vento no 50 graus, 8 nós, o Júlio Assunto no 07, pista 10, já com 3 pontos autorizados. Passando já para Papa Uniforme, apresente o lugar de final no 7, aguardando o eixo, pista no 7, livre para o toque emitido. Puxando ML 074, visto para 2010, PNH 097, autorizado o final do procedimento da LFFC, está estabilizado no localizador. Título 017. Autorizado toque remetido, o Delta Papai de Fora. Fazer 5027, fica para nível de 0050, Senegal é 017. Esse dia, taxi é, chama só o meu 019, boa noite. Autorizado, minha 074. Delta Papai Uniforme, o Tocô Meteus 35, circuito pela esquerda autorizado, é ponte pronto para girar base. É ponta pronto para girar base, o Delta Papai Uniforme. Circuito pela esquerda. Então, seja junto, desça para a linha de 060, que é melhor na 097. 5927, liga para 2010, autorizado o sinal do procedimento da LSST, está estabilizado na nossa ISO. No momento, altímetro 017. Livre, toca remetida 17, delta no ponto 4. Delta Papai Fora, eu tô com o Meteus 39, autorizado curva pela esquerda para o circuito, reporte após o cruzamento, tô com o Hermes Avian aqui próximo à duna, provavelmente manterá a espera na vertical lá do, do pedágio novamente, hein? Quente, curva à esquerda, reportará a prisão do cruzamento da 1026, Delta Papai Fora. Eu acho que quase tem 8 decimal 95. Depois do cruzamento da 1028, delta no ponto 0. Seja delta para uniforme até a vertical do pedágio. E aguarde para sinal no 7. Já foi a 2017. Cheque o trem de pouso, vento no 70089, altitude 1017107, pouso autorizado pista 10. Se informam, tráfego zoeirone, um Papa 28 Alfa, está afastando no setor norte para espera visual naquele setor. Pouso autorizado pista 10. presente, prezado, gira, armado, chame estabilizado, sinal 7. Está presente, autorizado, gira, armado, Uniforme, estou com tráfego com uma velocidade um pouco alta. Tem sido presente um 303 esquerdo aqui? Tem problema, 303 esquerdo, delta para falar de forma. Nada, azul próximo de Duna, está com 250 nós aí, está um pouco elevada a velocidade do tráfego. Tranquilo, a gente se acomoda aqui, delta para falar de forma. Controle Salvador, está pressionando a luta, atingir 060. Chama 011, no Lico, chama 017, Lico 10, pronto, já estudei o TAP. Sim, 5127, boa noite, tráfego avistado, tráfego à esquerda, um Papa 28 Alfa, mantendo em torno de 4 milhas afastado ao norte do aeródromo, espera visão naquele setor. Checo 3, metro 150 graus, 089, ajuste no 07, pista 10, pista 10, estando autorizado. Autorizado, pista 10, 107, azul 527, não visual contrato. Uniforme completando a curva pela esquerda, autorizado final, aguarde o eixo 17 livre para o contenedor. Após a curva, vai se enquadrar a longa final 17, de habitual com a aeronave na final 10, e fazendo como todo mundo, O Delta Papai Uniforme, via Dunos, 70089-07, pista 17, cruzado Fox e arremetida. Chegada do Meitiano, reporte para descida. Botar ajuda no programa para descida. Capitão, possibilidade de vamos à proa de Duna 8, absoluta. Continua a proa 050, 3 e 4. 050, 4, grato, 224. No solo 49 direita via 4-5-1, fechando o solo 2-1 desse malado. Bom, 2-1 na área do 5-9-7, obrigado, homem. O 0-9-8, pista 1-0, autorizado alinhar e decolar. Vento no 7-0 graus, 0-8-9, liga o título 0 no 7. Papai informe, o tocômetro 5-1, mantém o setor sul do campo, aguarde para o cruzamento, estou com o tráfego próximo ao Índia Serra. Mantém o setor sul, aguarde o cruzamento do campo. Mantém o setor sul, aguarde o cruzamento, aguarde para o cruzamento do campo, Delta Papai informe. Decola 5-1, chama em controle agora, frequência 1-2-0, decimal 8-0, bom viagem. 2-0-0, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, 1-0-9-8. 1-0-9-8, boa noite, contato com a sua via pela Cuca, para o número de 370. Via Cuca para o 370-1-0-9-8. Beleza, Cuca 3-3-9-8. Pela 3-3-9-8, chame pelo Salvador, frequência, boa noite, decimal lado 5. 18-9-5-3-9-8. 1-3-3-4-3, operador 2-6, o ajuste 9-0-9-7, autorizado, IRSS, reposto estabilizado. Ajuste para 2000, reposto estabilizado, IMF, 1-3-3-4. Sou em Salvador, boa noite, 3-3-9-8. Boa noite, tráfego avistado, tráfego direito, um papo 28 alfa, mantendo meu pé no setor sul do campo, espera visual nesse setor. Vento no 50 graus, 49, altíssimo 0 no 7017, pista 10, todos autorizados. centro, tráfego, pista 10, pode autorizar, tá? 3398. Passamos até o Papai Uniforme, mantenha presente boa guarda, curva direita para o circuito pela direita, pista no 7. Fome, cruzado o circuito para a direita, chame pronto para girar base pela direita, que sucede. Autorizado circuito pela direita, preparado, mando pronto para girar base, dá uma 7 de delta, papai, pode. Salve, Rosário, pode ser? Sim, mesmo. Se a sua cidade for passa no voo, Rosário, pode ser? Aguarde. Vira para 4.006, ajuste lá 017. Vira 4.007, 2.204. 09, subir mais pelo nível de 650, se ele tiver que evitar. Vira 09, controle. Copiou 210, para o digitar, confirma. Eu matei a lei de voo 350, autorizado direto de par. 350, tá, muito obrigado, vou passar uma vez. Já 3398, fala 55, direito, via taxi eco, chama o salão 21, meu irmão. 219, tá, 3698, vem. Papai, forma cruzada, girar base, ele toca em emitido pistão 7, vai tomar 400-3311, vai tirar 17. Livre de girar base, delta papai, Paulo 72, boa noite, Vitor Via, chegada boa noite, ONU, para o nível de voo 050. Quero mais um isso, chama o seu triste na frequência 126.85, alternativa 25.45. 126.5.45, voo no 02, cuidado. De base para final no 7, delta para fora então. 3 a 2, pega aí no fio, delta para fora o solo. 1334. 1334, chame 2 de Salvador, na frequência 08, sinal 95. 895, obrigado. Gol 1334, final down. Pronto. 2-1-334, tráfego avistado. Reporte quando baixar travado. Tráfego do BMT Pistão 7. Está mantendo à direita, ao setor sul do campo. Número 10, capa 28 alfa. Vento 1-800-629, altitude 17. Reporte checado. Estamos ativos, gol 1334. Aguardando o processo. Checo 3, 0, foi neutralizado, vento 1-4-0 graus, 089, altíssimo 017. Vento Papai uniforme presente, o circuito pela direita, pistão 7 cruzado, retorno pronto para girar base. Circuito pela direita, autorizado, Delta Papai uniforme, reportará pronto para girar base. Solo 02, direita via táxi Eco, chamo Solo 21 nesse manual, boa noite. Pronto para girar base na 7, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado girar base, toque aí, arremetido, pista no 7, vento 1-60 graus, 0629, time 2017. 2017, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado. O IAC2 é igual na nossa. 2017, estabilizado. 3 para 3. Da guarda 2017. Primeiro, uma vez boa noite, desse dia, chegada Bomé de Uno para 3, cuja para 4.6, o ajuste 9.07. Desça para 3.6, ajuste 9.07. Salvador, boa noite, 2224, baixada e checada. Boa noite, passeio 2224, ação estado, que é o campamento? Afirmativo. Gente, o tráfego à direita, tocou em meteu pistão 7, um Papa 28 alto, mantendo a espera visual no setor sul do campo. Pistão 0, pouso autorizado, verso 160 graus, 4 nós, altímetro no 017. Pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, 10, 17 no sul, 2224.

4 0 1 2 delta para 2003, autoriza a telefonia, eu sei que eu traço da frente, a 10 milhas, a banda 738. Tamo aqui, tamo consigo. 13 do Patrônio. 07 com a remota 1 do 3 do Patrônio, sente autorizado, já não tem. Com o centro de obrigado. De 5 tem que ir por base. De 10 por base, obrigado. Direita, Fox, aqui Alfa Kilo para Pat 3, revista 4 Lima.